isto é uma reconhecida homenagem ao que temos de melhor, mas acima de tudo a um povo que merece, porque sempre preservou a nossa natureza, sempre respeitou o nosso ambiente e o nosso rio. Para mim é isto que mais importa, uma cerimónia que na sua gênese é de todos nós e para todos nós. Hoje aqui, mais uma vez, estão anos, meses, dias de trabalho que acabam por valorizar-nos. Hoje dá-se o pontapé de saída para mais uma época balnear. O meu desejo é que se sintam em casa, em Alvoca, porque tenho a certeza que vão receber muito bem e fazer-vos sentir muito bem. Desejo a todos que investem por cá que consigam o que desejam. Desejo que sejam felizes por cá, em Alvoca das Várzeas. Mas principalmente agradeço à Câmara Municipal pelo auxílio e trabalho que fazem em conjunto e que neste ano, que foi o primeiro ano do nosso executivo, do nosso mandato, foram incansáveis no desempenho e na realização de todo este processo. E em conjunto tenho a certeza que vamos continuar a manter todas estas bandeiras.